Ponto 40. A Polícia Civil de São Paulo, para leigos. Um livro vibrante do início ao fim, com o desfecho que todo policial honesto sonha ver um dia. Um livro que só poderia ter sido escrito por quem já foi policial civil de São Paulo e conhece. Podcast da Blogosfera Fera Policial. Oferecimento blogosferapolicial.com.br. Olá, olá, boa tarde a todos os amigos que acompanham a Blogosfera Policial Brasileira. Aqui quem está falando é o Roger Franchini, ex-policial civil, investigador da Polícia Civil de São Paulo, também editor do blog Cult Cool Freak. Vamos hoje então falar com o coronel da Polícia Militar de Goiás, Carlos Antônio Elias. Ele é o comandante-geral da PM. Ele também tem um blog, o http://coronelantonio.com.br. A Polícia Militar de Goiás é um exemplo para as outras polícias do Brasil, porque é a única polícia do Brasil que tem um blog institucional no endereço www.pm.gov.br/blog. É impressionante como as polícias brasileiras ainda não se deram conta da importância de um blog institucional. E a Polícia Militar do Estado de Goiás é dando exemplo para os outros demais órgãos da segurança pública brasileira. Então, coronel, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse quando é que o senhor considerou a ideia de se criar um blog para poder se expor tanto assim para quem põe a internet? Na verdade, eu fui assessor de comunicação da Polícia Militar por vários anos, assessorando aqui o comando da instituição. Percebi que, através do desenvolvimento do nosso portal, que é um portal bastante interativo, um portal que oportuniza o público externo e o público interno da Polícia Militar a uma interação bastante efetiva com os assuntos, as diretrizes da Polícia Militar, e nós, e por policiais militares, nós desenvolvemos esse portal, e daí a percepção da importância do desenvolvimento de uma ferramenta de comunicação tão importante como é um blog, como é o Twitter. E essa iniciativa também partiu, além dessa visão da nossa assessoria aqui em Goiânia, que nos ajudou a construir e elaborar o blog, mas nessa visão clara de que o quanto é importante a comunicação hoje com as pessoas, o alcance da Polícia Militar, as suas diretrizes com a população em geral. E a figura do comandante-geral, ele é muito importante nesse contexto, para que não só a população, a sociedade, mas o policial militar também perceba a importância da sua função no contexto da sociedade, o quanto é importante ele promover a aproximação com a sociedade, com a população da qual ele representa, ele trabalha em nome da Polícia Militar, fazendo com que essa instituição tão de tamanha capilaridade no contexto urbano possa, assim, sempre se manifestar em favor do cidadão, das pessoas, e essa manifestação ela deve se fortalecer cada vez mais com a proximidade. E o blog dá essa oportunidade para que as pessoas conheçam as diretrizes da instituição, para que elas conheçam também as diretrizes e o perfil do comandante-geral, que significa uma outra instituição dentro da PM, e são oportunidades importantes também como mecanismo de escuta, todas essas ações que a Polícia Militar desenvolve para aí a retroalimentação de todo o processo operacional disponibilizado para o cidadão, e sim causar um ciclo de melhoria contínua dentro de toda a proposta da Polícia Militar de alcançar os princípios constitucionais de polícia ostensiva. Legal, legal. Eu vejo aqui, coronel, que o seu blog ele tem um layout bem bacana, bem limpo. Vejo até que não tem nenhum tipo de adesense, né? Vejo que o senhor não aderiu aí para monetização dos blogs. Mas uma dúvida só, é o senhor mesmo quem fez o layout dele? É o senhor que, não, é que escreve ele ou há uma equipe para isso? Foi, fui designado uma equipe, aí o Robson Nies, ele participou efetivamente desse trabalho para dar essa oportunidade também a essa visão do comando da instituição, do comandante-geral, sem nenhum limite, sem nenhum tipo de receio. E a internet é uma ferramenta importante, um meio forte de comunicação. E as pessoas, você viu aí, as participações são importantes, as pessoas, elas buscam essa aproximação. E para nós, até agora, no desenvolvimento de tudo isso, tem sido aí um resultado muito bom. Mas o desenvolvimento de todo o trabalho aí, desde o layout até a construção aí do blog, eu vou contar daí da minha assessoria, que hoje é colocada diretamente pelo soldado Lientos. Muito interessante. Então, esse blog que o senhor edita é o nosso primeiro blog corporativo de um órgão de segurança pública no Brasil, coronel? É verdade. É um mecanismo importante de comunicação. Nós não podemos usar nada de mão dele mais. Isso nós já percebemos aí claramente. Autoridades de nível internacional, algumas outras autoridades de nível nacional têm buscado essas ferramentas para justamente alcançar essa proximidade com as nossas pessoas. Eu vejo isso de forma muito positiva. A Polícia Militar precisa caminhar nesse rumo, no sentido de cada vez mais aproximar das pessoas, dos cidadãos. E tenho dúvida, não tenho nenhuma dúvida, que quanto melhor nós ampliarmos essa capacidade de comunicação através do blog, melhores serão as comunicações, melhor vai ser a capacidade da instituição perceber quantas pessoas, cidadãos, têm a oferecer para a segurança pública e, a partir daí, canalizar nossos esforços para melhorar a nossa atuação. Acho que esse é o pensamento. Sem dúvida nenhuma. E esse também é um exemplo que nós esperamos que ele se repita por todo o nosso país. Enquanto em alguns estados há muitos policiais que estão sendo presos por exporem as suas opiniões em blogs, nós temos aí esse exemplo que é digno de mérito, é da Polícia Militar, então, ela de Goiás, que criou coragem e está aí na vanguarda da comunicação na internet. Falando sobre esse assunto, coronel, qual é a opinião do senhor sobre a blogosfera policial, sobre os nossos amigos policiais que se expõem aí, que fazem crítica ao governo e que fazem críticas principalmente às orientações políticas no tocante à segurança pública e justamente por esse motivo vem sofrendo retaliações? Nós temos o caso aí de um major que é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o nosso amigo policial, o Vanderbilt, que ele foi preso porque ele fez críticas ao governo do Estado por meio de um blog na internet. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu vejo com preocupação, porque hoje nós não temos mais essa necessidade de estar limitando as pessoas em sua liberdade de comunicação. A instituição das Polícias Militares do Brasil devem caminhar para um rumo de mais abertura, de mais participação do policial militar. O policial militar é um profissional de segurança pública, lida essencialmente com as pessoas, com o cidadão. Ele deve, a partir dessas visões polícia-cidadã, sempre buscar conquistar o espaço urbano, conquistar as ruas, conquistar as casas das pessoas e, com isso, promover essa interação muito importante que a polícia possui diante da sociedade. Não ser uma polícia apenas armada que fique passando pelas ruas aí como se fossem os espantalhos da sociedade, sem poder interferir em todas aquelas oportunidades em que se oferecem riscos às pessoas, à sociedade. Então, quando a polícia puder agir nesse sentido, e aí alcançar essa conquista do cidadão, melhor para todos nós, para os cidadãos, para a própria atuação da polícia. Agora, nós devemos nos desvincular plenamente da toda aquela origem que nós recebemos, muito mais militar do que policial, de rancor em relação ao princípio de comunicação, porque quem mais representa a instituição são suas pessoas, são aí cabos, soldados, sargentos, estão nas ruas aí nos representando. E eu tenho dito isso aqui na minha polícia incansavelmente, que a minha confiança é plena na minha tropa, a minha confiança ela é verdadeira diante de tudo o nível de produtividade que eles se apresentam diariamente, buscando dar melhores condições às pessoas. Isso tem feito e tem dado resultado resultado muito importante. E quando nós percebemos que policiais militares pelo Brasil têm sofrido aí coerções, punições e restrições em relação às suas comunicações, nós devemos só lamentar e pedir a compreensão de todos os níveis estratégicos das polícias militares para que possam compreender que nós não temos nada mais a esconder em relação ao nosso trabalho, às nossas estruturas, nada mais a esconder em relação à nossa atividade principalmente. Eu acho que isso é um caminho do futuro, um caminho de proximidade com as pessoas, para que nós possamos ser legítimos, próximos, devemos ser abertos, transparentes. Acho que isso não tem nenhum problema. Muito bem, então, coronel. Sobre, ainda nesse tema, coronel, que é um assunto bastante polêmico e está aí em voga aí na mídia, né? E, inclusive, vai ser até assunto de uma pesquisa feita pela ONU. O senhor acha que a justiça militar, e dada aquela disciplina rígida que ela submete iniciais militares, ela é condizente com a blogosfera policial? O senhor acha aí que existe algum conflito entre essa liberdade extrema que a blogosfera policial ela oferece aos integrantes dos órgãos de segurança pública e essa vontade extrema de disciplina? Eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhum bloqueio em relação à atividade aí do blogosfera em relação ao trabalho da polícia. Pelo contrário, se nós bem tivermos atuado nesse caminho de comunicação, principalmente com os blogs, nós vamos, com certeza, no futuro estabelecer um canal de comunicação com as pessoas de denúncias, um canal importante com as pessoas de uma comunicação segura para a promoção da interação dos cidadãos com a polícia, em todos os seus níveis, em todas as possibilidades. Não há possibilidade mais de nós resistirmos à internet, de resistência às comunicações, porque isso já vai ficar no campo muito mais de uma visão de não aceitação da capacidade de comunicação que tem a internet, e não ter essa comunicação hoje para uma polícia é muito pior. Nosso próprio perfil, o perfil da Polícia Militar de Goiás, é um perfil de transparência, um perfil aberto, um perfil de que nós iremos pontuar nossas ações principalmente pelo acerto, e o que for evidenciado como erro, nós vamos tratá-lo evidentemente com os remédios necessários, vamos tratá-lo evidentemente com todas as ações necessárias e aí com as capacidades da instituição para resolver esses erros, resolver as condições. Porque o objetivo da Polícia Militar de Goiás é produção de resultados, menos erros, mais alcance de conquista com as pessoas, com os cidadãos, com a polícia cada vez menos bélica, que nós possamos cada vez menos colocar as mãos nas pessoas, usar a tecnologia, não só a tecnologia de comunicação, mas as tecnologias para facilitar o trabalho da polícia, do policial militar, que ele se exponha menos, que ele tenha menos processos, que ele possa cada vez mais, diante das pessoas que ele bem representa, colocar aí o nosso trabalho à sua disposição, um trabalho profissional, essencialmente profissional, com o benefício que nós temos. Porque é muito comum também nós estarmos proibindo as pessoas de realizar suas ações e interações, mas também não oferecemos nada para que ele possa promover ainda mais o seu trabalho e melhorar o seu alcance. Eu não vejo nenhum bloqueio em relação a isso. Ok, então, coronel. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos aqui de dar os nossos parabéns por essa coragem de defender essa liberdade de expressão, por ter essa vontade de debater e também por permitir que os policiais militares possam se expressar de uma maneira, sempre dentro da legalidade, mas de uma maneira ampla, de uma maneira construtiva e sempre trazendo benefícios à segurança pública brasileira. Nós gostaríamos de agradecê-lo pela entrevista e, Deus quiser, a gente torce aí para que esse exemplo que o senhor nos trouxe se multiplique pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, Roger. Nos colocamos à disposição aí, que as interações possam cada vez mais se efetivar para o benefício de todos nós, cidadãos brasileiros. Ok, então. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Obrigado. Tchau. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car, or lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra